Você não é tudo o que imaginava. Um herói a cavalgar. Isso mesmo, urso, eu sou um fracasso. Dante, não destrói castelos, não combate monstros. Não tenho forças nem pra lutar. Não, espera. Por quê? Porque ninguém faz o que só você faz. Mesmo? Ninguém mais pode ser Dante. Só você. Isso é! Não pula em precipício. É. Nem dou cambalhotas. Mas você é o Thunder e é demais. Ah, não sei, urso. Você é bem pequeno. Mas isso não me prende. E logo está de pé quando cai. Eu sempre digo, nunca desista. Ninguém é mais amigo. Sério? Sempre está por perto, ao nosso lado, onde a gente vai. Ah, puxa, urso! Quem come o farelo que ninguém comeu? Escolhe o queijo. Eu acho que sou eu. Muito bem. Não movi montanhas. Mas você é incrível. É o Thunder e é o maior. Meu urso! Sou o Thunder.